Cheiro 9, página 83, capítulo 7, confrontada. Sim, faço soalheira, perguntei grata à mão que se erguia no ar, por ela interromper a minha aula. Ao contrário do que costumava acontecer, não me sentia à vontade atrás do púlpito. O meu maior trunfo, a minha única credencial, já que o meu corpo hospedeiro, em fuga permanente desde o início da adolescência, de pouco dispunha no plano da educação convencional, era a experiência pessoal, fonte habitual das minhas lições. Tratava-se da primeira história do mundo que eu apresentava no semestre, para a qual não havia memórias que me pudessem valer. Tinha a certeza de que os meus alunos dariam pela diferença. Peço desculpa por interromper, mas o homem grisalho fez uma pausa, enquanto se esforçava por estruturar a pergunta. Não sei se estou a perceber. Os provadores de fogo ingerem mesmo o fumo a partir da combustão das flores andantes, como se fosse um alimento? Ele tentava disfarçar a nota de horror da sua voz. Não era próprio de uma alma criticar outra. Mas tendo em conta os seus antecedentes no planeta das flores, não fiquei surpreendida com uma reação tão forte ao destino de uma forma de vida congénere de outro mundo. Era sempre estranho para mim que algumas almas se deixassem submergir pelas questões de um mundo qualquer que habitassem, ignorando o resto do universo. No entanto, para ser justa, talvez o faço soalheira tivesse estado em hibernação na altura em que o mundo do fogo atingira a notoriedade. Sim, eles colhem os nutrientes essenciais desse fumo. É aí que reside todo o dilema e controvérsia do mundo do fogo. E a razão para o planeta não ter sido encerrado, embora certamente já tenha decorrido o tempo certo para o povoar a 100%. Existe ainda uma elevada percentagem de deslocalização. Quando o mundo do fogo foi descoberto, a primeira hipótese que se colocou era a de que a espécie dominante, os provadores de fogo, seria a única forma de vida inteligente existente. Esta espécie não encarava as flores andantes como suas iguais, um preconceito cultural. Pelo que decorreu algum tempo, inclusive após a primeira vaga de colonização, até as almas reconhecerem que estavam a assassinar criaturas inteligentes. A partir desse momento, os cientistas do mundo do fogo concentraram os seus esforços na descoberta de um substituto para as necessidades dietéticas dos provadores de fogo. Estão a ser enviadas aranhas para ajudar. No entanto, os planetas ficam separados por centenas de anos-luz. Quando este problema for ultrapassado, o que estou certa sucederá em breve, existe a esperança de que as flores andantes também venham a ser assimiladas. Entretanto, foi extirpada grande parte da violência nessa relação. A parte respeitante à queima em vida, naturalmente, e também outros aspectos. Como podem eles... A voz do face soalheira esmoreceu, sem que ele conseguisse concluir a pergunta. Outra voz completou-lhe o pensamento. Parece um ecossistema bastante cruel. Por que não se abandonou o planeta? É evidente que essa questão foi debatida, Robert, mas não abandonamos os planetas de ânimo leve. Há muitas almas para quem o mundo do fogo é a sua casa. Elas não vão ficar desenraizadas contra a sua vontade. E desviei o olhar para os meus apontamentos, tentando por fim aquela discussão marginal. Mas isso é uma barbárie. Em termos físicos, Robert era mais novo que a maioria dos estudantes. De facto, a idade dele aproximava-se mais da minha que da de qualquer outro aluno. E numa perspectiva fundamental, ele era mesmo uma criança. A Terra era o seu primeiro mundo. Neste caso, a mãe tinha sido uma habitante do planeta antes de se render. E ele parecia não ter tanta noção das circunstâncias como as almas mais velhas e viajadas. Perguntava a mim própria como seria desaguar nas sensações e emoções avassaladoras destes hospedeiros, sem uma experiência prévia equilibrante, tornar-se-ia difícil atingir alguma objetividade. Tentei não me esquecer disso e ser bastante paciente enquanto lhe respondia. Cada mundo corresponde a uma experiência. Apenas depois de vivermos lá, ser-nos-á possível compreender realmente. Mas tu nunca viveste no mundo do fogo, interrompeu ele. Também deves ter sentido o mesmo, a não ser que tivesses outro motivo para evitar esse planeta. Já estiveste em quase toda a parte. Robert, a escolha de um planeta é uma decisão muito pessoal e privada, como talvez um dia percebas por experiência própria. O meu tom colocou um ponto final e definitivo à questão. Por que não lhe dizes? Tu pensas, de facto, que isso é uma barbárie, cruel e errado. O que é bastante irónico, se queres saber a minha opinião, embora nem sempre o queiras. Qual é o teu problema? Tens vergonha de concordar com o Robert? Porque ele é mais humano que os outros? Depois de aceder à sua voz, Melanie estava absolutamente insuportável. Como é que me podia concentrar no meu trabalho com os comentários dela a ressoar na minha cabeça a todo momento? Na cadeira atrás de Robert, uma silhueta negra moveu-se. A batedora, coberta de preto como era costume, inclinava-se para a frente, dando pela primeira vez atenção ao assunto em discussão. Resisti ao impulso de lhe franzir o sobrolho. Não desejava que Robert, já constrangido, interpretasse erradamente que a expressão era dirigida a ele. Melanie resmungou. Ela não queria que eu me controlasse. O facto de ter a batedora no encalço de cada passo que dávamos ensinara-lhe algo. Ela costumava pensar que não conseguia odiar algo ou alguém mais do que me odiava a mim. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, anunciei aliviada. Tenho o prazer de lhes comunicar que iremos ter um orador convidado na próxima terça-feira e que ele compensará a minha ignorância sobre este tópico. O Chama Serena, uma recente adição no nosso planeta, estará aqui para vos relatar a colonização do mundo do fogo. Sei que irão recebê-lo com a gentileza que me dedicam e ter em conta a idade muito jovem do seu hospedeiro. Obrigada pela vossa atenção. A turma saiu em fila devagar, com muitos dos estudantes a demorar-se alguns momentos a conversar entre si, enquanto reuniam o material. Pela minha cabeça passaram velozmente as palavras de Cathy sobre as relações de amizade. No entanto, não tinha vontade de me juntar a nenhum deles. Eram desconhecidos. Seria esse o meu sentimento? Ou o sentimento de Melanie? Tornava-se difícil sabê-lo. Talvez eu fosse pouco sociável por natureza. A minha história pessoal testemunhava-o, achava eu. Nunca tinha estabelecido uma ligação bastante forte que me prendesse a qualquer planeta mais do que uma vida. Reparei em Robert e no face soalheira, parados junto à porta da sala de aula, embrenhados numa discussão que parecia animada. Conseguia adivinhar qual seria o assunto. Os ânimos ficam exaltados com as histórias do mundo do fogo. Estremeci levemente. A batedora estava ao meu lado. A mulher costumava anunciar a sua chegada com um martelar rápido dos tacões duros. Baixei o olhar e vi que desta vez ela calçara sapatilhas, pretas, claro. Sem aqueles centímetros a mais, parecia mais minúscula. Não é um dos meus temas favoritos, comentei num tom de voz neutro. Prefiro partilhar uma experiência direta. A turma reagiu com alguma emotividade. Sim. Ela ficou a observar-me na expectativa. Como se esperasse ouvir algo mais. Reuni os apontamentos e virei-me para os colocar na pasta. E parece-me que tu também. Fui arrumando os papéis na pasta devagar e sem me voltar. Não percebo porque não respondeste à pergunta. Seguiu-se uma pausa. Enquanto ela aguardava a minha resposta, eu silenciei. Então, por que não respondeste à pergunta? Dei meia volta sem disfarçar a irritação. Porque não era relevante para a aula. Porque o Robert precisa de aprender a ter boas maneiras. E porque isso não diz respeito a ninguém. Lancei a pasta para o ombro e dirigi-me à porta. Ela manteve-se ao meu lado, num passo apressado, para acompanhar as minhas pernas mais compridas. Percorremos o corredor em silêncio. Só quando chegámos ao exterior, onde o sol da tarde iluminava as partículas de poeira da brisa marítima, é que ela voltou a falar. Achas que alguma vez vais chegar a assentar, nómada? Talvez neste planeta? Pareces ter alguma afinidade com os seus sentimentos? Fiquei indignada com o insulto implícito naquele tom. Nem sequer tinha a certeza de que tipo de insulto seria, mas o certo é que ela o fizera. Melanie agitou-se irritada. Não estou a perceber onde queres chegar. Nómada, diz-me uma coisa. Tens pena deste povo? De quem? Inquiri, sem entender. Das flores andantes? Não, dos humanos. Interrompi o passo. E ela deslizou bruscamente, detendo-se ao meu lado. Estávamos apenas a alguns quarteirões do meu apartamento. E eu tinha vindo num passo apressado, na esperança de me livrar dela. Embora o mais provável era isso não acontecer e ela fazer-se convidada. Mas aquela pergunta apanhou-me desprevenida. Dos humanos? Tens pena deles? Tu não? Não. Eles eram uma raça violenta, em toda a acepção da palavra. Tiveram sorte de sobreviver uns aos outros durante o tempo que duraram. Nem todos eram maus. Era uma tendência dos seus genes. A brutalidade fazia parte desta espécie. Mas parece que tu tens pena deles. Não te parece que eles sofreram uma grande perda? Retorqui, fazendo um gesto que abarcava tudo à nossa volta. Estávamos paradas numa área ajardinada que separava dois dormitórios revestidos a era. O tom denso da vegetação era agradável, em especial no seu contraste com o vermelho desmaiado dos tijolos velhos. O ambiente era dourado e suave, e o aroma do oceano adicionava uma nota de salinidade à fragrância suave e açucarada das flores dos arbustos. A brisa acariciou-me a pele nua dos braços. É impossível sentir algo assim tão intenso em alguma das outras vidas. Não sentirias piedade de alguém a quem isto tivesse sido tirado? O rosto dela manteve-se imóvel, sem expressão. Tentei sensibilizá-la, levá-la a considerar um ponto de vista diferente. Em que outros mundos viveste? A batedora hesitou e depois ergueu os ombros. Em nenhum, só vivi na Terra. Aquilo surpreendeu-me. Ela era tão criança quanto Robert, num planeta apenas, e optaste por ser uma batedora na tua primeira vida? Ela acenou afirmativamente com a cabeça, esticando o queixo. Bem, bem, isso é lá contigo. E recomecei a andar. Se respeitasse a privacidade dela, talvez ela fizesse o mesmo. Estive a falar com a tua apaziguadora. Ou talvez não, pensou Melanie num tom amargo. O quê? Inquiri, sobressaltada. Suponho que estás a ter outros problemas, além de não conseguires aceder à informação que preciso. Ponderaste na hipótese de tentar outra hospedeira mais maleável? Ela sugeriu-te isso, não foi? A Cathy não ia contar-te nada. A batedora esboçou um ar afetado. Ela não precisava de me dar respostas. Eu consigo ler muito bem as expressões humanas. Sei exatamente quando as minhas perguntas acertam no alvo. Como te atreveste? A relação entre uma alma e a sua apaziguadora é mais do que sagrada, eu sei. Conheço essa teoria. Só que no teu caso, os meios de investigação normais parecem não estar a funcionar. Tenho de recorrer à imaginação. Achas que estou a esconder-te alguma coisa? Perguntei-lhe, demasiado furiosa para dissimular o rancor na minha voz. Pensas que contei isso à minha apaziguadora? Ela não se perturbou com a minha fúria. Se calhar, e tendo em conta a sua personalidade muito peculiar, estava acostumada a reações destas. Não, acho que me estás a revelar aquilo que sabes. Mas também me parece que não andas a procurar tanto como devias. Já vi esta cena antes. Estás a ficar cada vez mais solidária com a tua hospedeira. Deixas que as memórias dela guiem os teus desejos de uma forma inconsciente. Nesta altura, talvez já seja tarde. Parece-me que vais ficar mais descansada se mudares. E pode ser que haja alguém que tenha mais sorte com ela. Ah, exclamei, a Melanie vai comê-los vivos. A mulher ficou petrificada. Por muito que ela tivesse deduzido a partir de Cathy, encontrava-se às escuras. Pensava que a influência de Melanie se baseava em memórias, que seria inconsciente. Acho muito curioso que fales dela no presente. Ignorei-a, tentando fingir que não cometera qualquer deslize. Se pensas que alguém pode ter mais sorte em desvendar os segredos dela, enganas-te. Só há uma maneira de o sabermos. Estás a pensar em alguém? Inquiri com uma voz gélida de animosidade. Ela esboçou um sorriso sarcástico. Tenho autorização para fazer uma tentativa. Já não deve demorar muito. Eles vão manter a minha hospedeira à minha espera. Tive de respirar fundo. Estava a tremer e Melanie sentia tanto ódio que não conseguia falar. A ideia de ter a batedora dentro de mim era tão repugnante, mesmo sabendo que eu não iria lá estar, que senti uma náusea idêntica à da semana anterior. Para azar da tua investigação, eu não sou nenhuma saltarilha. A batedora semicerrou os olhos. Bom, isso leva esta missão a arrastar-se. Nunca me interessei muito por história, mas parece que estou a caminho de tirar uma licenciatura completa. Acabaste de reconhecer que era tarde demais para recolher mais alguma coisa nas memórias dela, recordei, esforçando-me por manter um tom de voz calmo. Por que não regressas ao sítio de onde vieste, seja lá onde for? Ela encolheu os ombros e fez um sorriso constrangido. Estou certa de que é demasiado tarde para obter informações de livre vontade, mas se não cooperares, talvez ela ainda possa levar-me até elas. Levar-te? Na altura em que ela tiver o comando total e tu não estiveres melhor que aquele fraco que foi o Marcha Musical no passado e agora é o Kevin. Lembras-te dele? O que atacou o regenerador? Olhei-a fixamente, com os olhos muito abertos e as narinas dilatadas. Sim, provavelmente será uma questão de tempo. A tua apaziguadora não te falou sobre as estatísticas, pois não? Bom, mesmo que o tivesse feito, não ia dispor das informações mais recentes, ao contrário de nós. Em situações semelhantes à tua, a partir do momento em que o hospedeiro humano começa a resistir, a taxa de sucesso a longo prazo está abaixo dos 20%. Tinhas alguma noção de que a situação era assim tão má? Eles manipulam as informações que passam aos potenciais colonos. Vai deixar de se recorrer aos hospedeiros adultos. Os riscos são demasiado elevados. Estamos a perder almas. Já não falta muito para ela começar a falar contigo, a falar através de ti e a controlar as tuas decisões. Não me tinha movido um milímetro ou distendido qualquer músculo. A batedora inclinou-se e esticou-se na ponta dos pés para aproximar o seu rosto do meu. A voz dela ficou mais baixa e suave, numa tentativa de persuasão. Nómada, é isso que queres? Ser derrotada? Definhar, anulada por outra consciência? Ficar reduzida a um corpo hospedeiro? Eu não consegui respirar. Isto só vai piorar. Vais deixar de ser tu própria. Ela aniquila-te e tu desapareces. Talvez alguém venha a intervir. Talvez te transfiram, como fizeram com o Kevin. E tu irás transformar-te numa criança chamada Melanie, que gosta de brincar com carrinhos, em vez de compor música, ou seja lá o que ela faz. A taxa de sucesso está abaixo dos 20%? Insisti em voz baixa. Ela assentiu com a cabeça, tentando disfarçar um sorriso. Estás a perder-te, nómada. Todos os mundos que viste, todas as experiências que viveste, tudo será inútil. Vi nos teus ficheiros que tens potencial para a maternidade. Se te entregasses ao papel de mãe, pelo menos não se perdia tudo por completo. Por que desperdiças a tua vida? Já pensaste na maternidade? Afastei-me abruptamente dela, de rosto vermelho. Desculpa, murmurou ela, também a corar. Isso foi indelicado. Esquece o que disse. Vou para casa. Não me sigas. Tenho de o fazer, nómada. É o meu trabalho. Por que te preocupas tanto com uma meia dúzia de humanos que sobraram? Porquê? Como consegues continuar a justificar o teu trabalho? Nós ganhamos. Já está na altura de ingressares na sociedade e fazeres algo produtivo. As minhas questões, as acusações nelas envolvidas, não a perturbaram. A morte está presente, onde quer que as franjas do mundo deles rocem as nossas. A batedora pronunciou estas palavras de forma serena e por um momento entrevi uma pessoa diferente no seu rosto. Fiquei surpreendida ao verificar que ela acreditava sinceramente no que fazia. Uma parte de mim achava que ela apenas optara por aquele trabalho devido a uma seda moral de violência. Se houver uma só alma que se perca para o teu Jared ou para o teu Jamie, até essa será demais. Até que se estabeleça a paz neste planeta, o meu trabalho tem razão de ser. E enquanto houver Jareds a sobreviver, preciso de proteger a nossa espécie. Enquanto houver Melanies a exercer um domínio total nas almas, virei-lhe as costas e dirigi-me para o meu apartamento, em passadas largas, que o obrigavam a correr para conseguir acompanhar-me. Não te deixes perder, nómada, gritava atrás de mim. O teu tempo está a esgotar-se. Parou por um momento e depois gritou mais alto. Avisa-me quando tiver de começar a chamar-te Melanie. A voz dela começou a desvanecer-se à medida que a distância entre nós aumentava. Sabia que seguir-me-ia ao seu próprio ritmo. Esta última semana angustiante, a dar com a sua cara ao fundo de cada aula, a ouvir diariamente os seus passos no passeio atrás de mim, não era nada em comparação com o que estava para vir. Ela ia transformar a minha vida num inferno. Parecia-me que Melanie investia violentamente contra as paredes interiores do meu crânio. Vamos lixá-la. Dizemos aos mandas-chuvas dela que a mulher cometeu uma ação inqualificável, que nos atacou. É a nossa palavra contra a dela. No mundo humano, recordei-lhe, quase com tristeza, por não dispor desse tipo de recurso. Nós não temos mandas-chuvas nessa perspectiva. Todos trabalham num plano de igualdade. Existem uns a quem se prestam contas para que a informação esteja organizada e concílios que tomam decisões em relação a essa informação, mas não a vão retirar de uma missão que ela deseja. Repara, isto funciona como... O que interessa como funciona, se isso não nos ajuda? Já sei, vamos matá-la. A minha cabeça foi invadida pela imagem absurda das minhas mãos em volta do pescoço da batedora. Esse é exatamente o tipo de coisas que leva a minha espécie a ser a mais competente para tomar conta deste lugar. Não te armes em superior. Gostarias disso tanto como eu. A imagem regressou, com o rosto da batedora a ficar roxo na nossa imaginação. só que desta vez acompanhada de uma intensa onda de prazer. Isso és tu, não sou eu. A minha declaração era verdadeira. A imagem repugnava-me, mas também se aproximava perigosamente da mentira, devido ao prazer que ia sentir por nunca mais a ver. O que podemos fazer? Eu não vou desistir, tu não vais desistir, e é certo e sabido que aquela miserável batedora não vai desistir. Não lhe respondi. Não tinha uma resposta preparada. A minha cabeça ficou em repouso por breves instantes. Aquilo sabia bem. Desejei que o silêncio continuasse, mas havia apenas uma forma de comprar a paz. Estaria eu disposta a pagar o preço? Continuava a ter uma opção? Melanie acalmou-se devagar, na altura em que cruzei a ombreira da porta, correndo atrás de mim os ferrolhos que nunca utilizara, artefactos humanos que não tinham lugar no mundo de paz, ela refletia de forma contemplativa. Nunca tinha pensado na forma como a vossa espécie funciona. Não sabia que era assim. E levamo-lo muito a sério, como deves imaginar. Obrigada pelo teu interesse. Ela não se irritou com o profundo tom de ironia contido no pensamento. A minha hospedeira continuou a refletir sobre a sua descoberta, enquanto eu ligava ao computador e começava a consultar os horários dos vai-vens. Só reparou, passado um momento, naquilo que eu estava a fazer. Para onde vamos? O pensamento continha uma nota de pânico. Senti o despertar da consciência dela a revolver-me a cabeça, o toque dela como um suave rocegar de penas, à procura de algo que lhe estivesse a ocultar. Decidi poupar-lhe o trabalho. Vou para Chicago. Agora o pânico era real. Porquê? Vou visitar o regenerador. Não confio nela. Quero falar com ele antes de tomar a minha decisão. Seguiu-se um breve silêncio, até ela voltar a falar. A decisão de me matares? Sim, essa mesmo.